Boa noite. Começa agora. Grandes nomes da música instrumental brasileira. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da história de grandes nomes da música instrumental brasileira e suas obras. Você está ouvindo Sétima do Pontal, de Renato Borghetti. Você continua ouvindo ao fundo Sétima do Pontal, de Borghetinho, ele que tem como seu único instrumento a gaita ponto, que é assim chamada no Cone Sul. Ela não é um instrumento muito grande. Então eu ganhei, quando criança, não como um instrumento musical, eu ganhei como um brinquedo. Era um pouquinho menor que essa, uma 8 baixas, e me foi dado como um brinquedo de criança. Eu até acho que encarei um ano assim, com um brinquedo mesmo, e em seguidinha, um ano e pouco, eu estava tocando. Desde o início, ele despertou atenção, mais pela postura do que o toque da gaita. Os gaúchos tradicionalistas não estavam acostumados a ver um jovem com jeito de roqueiro no meio deles. Aliás, ao longo de sua carreira, tocou e gravou com vários artistas como Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal, Sivuca, Dominguinhos e Amando Costa, a banda de rock Engenheiros do Havaí, entre outros. E você ouve agora um trecho desta participação. Queria chamar para tocar umas canções com a gente um grande amigo nosso, um grande músico gaúcho, Renato Borghetti, Borghetinho. Meus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas, e o teu olhar sempre me engana. Eu entro sempre na tua dança de cigana. O público jovem dos festivais nativistas nunca tinha visto um garoto com jeito de roqueiro tocando vaneirões e milongas. Além disso, Renato Borghetti descontraía o pesado traje típico gaúcho, usando bombachas e alpargatas surradas. Mas o melhor é que, aos 16 anos, também tocava muito. Borghetinho se tornou espelho, lançou moda, surgiu como o primeiro símbolo sexual gaudério e logo no disco de estreia, em 1984, aos 21 anos, conquistou o posto histórico de ser o primeiro nome da música instrumental brasileira a atingir a marca de 100 mil cópias vendidas e, assim, ganhar o disco de ouro. Primeiro disco... Eu, pelo fato de não cantar, eu acompanhava mais outros cantores, outros artistas, e nem tinha um trabalho individual, nada. Eu, em 83 para 84, eu resolvi que eu queria fazer um disco, mas não com a pretensão de com isso também fazer alguma coisa individual, nem passava, só um disco para registro mesmo. Fiz independente, gravava sempre até nos horários assim da madrugada, às 3 da manhã, 4 da manhã, quando o estúdio estava vazio. Tive um apoio de músicos de lá, o Oscarzinho em especial, violonista. E um disco bastante simples, com contrabaixo, gaita e violão só. E quando ficou pronto, eu me lembro que a capa eu paguei com um Jeep que eu tinha lá fora, um Jeep velho. Então, o fotógrafo fez a parte das fotos e a produção também, que foi o Tude Munhoz, a produção. E o Juarez Fonseca fez a arte, também entrou no bolo do Jeep. Né? Quer dizer, então ficou o Jeep pagando pela capa e pela arte da capa. E depois, quando o disco ficou pronto, estava sendo lançado um selo no Rio Grande do Sul, que daí sim distribuiu o disco e vendeu, e a vendagem foi bem mais que se imaginava. É um disco que ainda hoje vende, já faz quase 20 anos, e é um disco que ainda hoje está em catálogo e vende, deve estar em umas 200 mil hoje já. Esse foi Renato Borghetti com Milonga para as Missões. E você continua ouvindo... Grandes nomes da música instrumental brasileira. Agora, você vai conhecer um pouco de Yamandu Costa. Começamos ouvindo a música Violão Vadio. Yamandu nasceu em Passo Fundo em 1980 e começou a estudar violão aos 7 anos de idade. Até seus 15 anos, sua música era folclórica do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Yamandu foi influenciado por Radamés Inátaly, que você ouve agora um trecho interpretado por Rafael Rabelo. Yamandu começou a procurar por outros brasileiros, tais como Baden Powell, e o próprio Rafael Rabelo. Entre outros. Aos 17 anos, se apresentou pela primeira vez em São Paulo no Circuito Cultural Banco do Brasil, produzido pelo estúdio Tom Brasil. A partir daí, passou a ser reconhecido como músico revelação do violão brasileiro. Agora, você pode ouvir um trecho da música Olha Pra Mim, de Yamandu. Thank you. maiores fenômenos da música brasileira de todos os tempos, o jovem Yamandu confirma e merece todos os elogios que recebe quando toca seu violão. Sozinho no palco, é capaz de levantar em êxtase plateias das mais especializadas e de emocionar o grande público aos mais apurados ouvidos. Suas interpretações performáticas conseguem remodelar cada música que ele toca e revela uma profunda intimidade com seu instrumento. Todo o reconhecimento que recebe é apenas um reflexo do que leva a seu público, recriando a magia da música em seu toque, passando pelo seu corpo e se transformando quase milagrosamente. Yamandu toca choro, bossa nova e tudo, mas também é um gaúcho cheio de milongas, tangos, zamba e chamamés. Um violonista e compositor que não se enquadra em nenhuma corrente musical. Ele é uma mistura de todos os estilos e cria interpretações de rara personalidade no seu violão de sete cordas. Ao fundo, você ouviu Olha Pra Mim, de Yamandu Costa. Agora, você ouve a música Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos, no violão de Yamandu. Você ouviu Trenzinho Caipira com Yamandu Costa, encerrando mais um programa de música instrumental brasileira. Na próxima semana, você vai conhecer um pouco mais da música instrumental indiana. Até lá e boa noite! Grandes nomes da música instrumental brasileira. Grandes nomes da música instrumental brasileira teve: locução, Vânia Amaral; sonoplastia, Matheus Ussan e Thiago Melo; produção, Adriana Gomes e Paulo Bonfler; pesquisa, Amanda Borel; roteiro, Vânia Amaral e Matheus Ussan; operador de áudio, Fábio Amaral; direção, Felipe Bittencourt; coordenação, Júlia Lúcia de Oliveira. Gravado nos estúdios da Unisa, outubro de 2006.